Bordeaux, boa tarde, tá 3, não vale 3, circulou da final 1-0. Boa tarde, tá 3, vamos lá, 3. contrário. Ótima, estrela, vou lá na verde. da área da Norte, lá 343-43. 208. Control 352 for 1. Two zero zero, the faster 352 for 1. Bravo, Montana 3, 2, 3. Salvador, boa tarde, foi a 6327 do Colosso, saí da Coral. Salve, Jato, Coral, 6327. Controle, boa tarde, Jané 6321. Zero, Arbor 6321, quando possível, Arbor.